Edson Arantes do Nascimento. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Aliás, recolheram-se 10 milhões de assinaturas à época para que ele pudesse concorrer. Então, Chico, vencer esse cordeiro da humildade, da tolerância e do trabalho para nos ensinar a lição derradeira que precisamos ainda aprender. Então, o amor incondicional, a renúncia que ele nos demonstrou, é sim o melhor remédio para a paz. Porque na hora que nós renunciamos à nossa vida, como ele fez, entregando-a aos espíritos, entregando aos seus semelhantes, porque ele escreveu 428 livros nas horas vagas, porque trabalhava diariamente. É um esforço muito grande e reconhece-se o verdadeiro espírita, nos diz Allan Kardec, pelo esforço que empreende em domar suas más inclinações. Esse esforço de autoconhecimento, de reforma íntima, que vai ser a nossa grande tarefa aqui na Terra. Então, a renúncia da vida de Chico, poderemos até comparar com as devidas proporções a vida de Jesus, porque ele nos disse que maior amor não há do que este, daquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Como Cristo fez, enfrentando o suplício, o flagelo dos chicotes, da cruz, da coroa de espinhos, do cetro de cana infamante, ele que era o justo por excelência, e nós que temos tantos equívocos, tantas imperfeições, acreditamos-nos injustiçados por Deus, quando ele é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom, perfeito, logo, nos diz Zé Raul Teixeira, médium de Niterói, no Rio de Janeiro, que na terra existem justos, sim, mas não existem injustiçados. Então, o perdão, que vai ser outro grande instrumento para a paz, é o sacrifício mais agradável a Deus. Jesus nos convida dizendo: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Como na parábola do credor incompassivo, ele nos fala do grande rei que perdoou um servo, e ele for incapaz de perdoar ao seu subservo que lhe devia uma quantia ínfima. E ele diz: servo mau, não fui capaz de te perdoar por aquela grande soma, porque não foste tu também fazer o mesmo? E manda-o lançar na prisão e deixá-lo na mão dos atormentadores até que lhe pagasse toda a dívida. Assim vos fará o meu Pai, nos diz Jesus, se não perdoardes do fundo de coração ao irmão que peca contra ti. É, sem dúvidas, a maior prova de amor é o perdão. É a maior prova desse planeta, porque estamos aqui para ser experimentados, um mundo de provas e um mundo de expiações. As provas mais importantes são a do perdão. Na hora que nos perdoamos, conquistamos o perdão do nosso Pai, como nos diz a oração dominical, o Pai Nosso Francisco de Assis, naquela música, naquela oração que lhe é atribuída, mas que em verdade não foi ele quem escreveu. Chico Xavier, então, tinha essa humildade, traído pelos amigos de ideal, por nós, os espíritas. Durante muitos anos, Chico foi extremamente atacado, ao ponto de um evangélico dizer que os espíritas tornaram-se inimigos fraternos. E eu acho que nem fraternos nós somos, porque a Inquisição parece que não acabou ainda. Se não lançamos as pessoas no fogo, na fogueira, lançamos no fogo, no incêndio da calúnia, da injúria, da maledicência. Em alguns companheiros espíritas, parece que é proibido elogiar, quando aquela é a prova do palestrante, que normalmente, eu pelo menos sou, vaidoso, e por isso tenho coragem de vir aqui, não é? Enfrentando o medo, a vergonha. É o que eu tenho de bom. Os espíritos dizem: olha, já que não tem ninguém para contar, o Nazareno, o que é que ele sabe fazer? Não sabe falar, sabe falar um pouquinho, e é vaidoso, vai gostar de falar. Vamos convidar ele para pelo menos fazer alguma coisa